imaginar que tu ainda não voltaste. Espero por ti, foi por ti que eu chorei. Sinto em mim tanta dor. És um anjo. Em mim, só em mim. Não me sais do pensamento. Foi um amor tão forte. Já não sei o que dizer, que fazer. Sem ti aqui. Passado é ido, o futuro é bem-vindo, sou outra.

Quando quiser chorar, estou aqui. se vai fechar e eu estou aqui. Vais partir, mas não te vão condenar. Vais partir, mas tudo aqui fica igual. Se eu sorrir, algum dia te deixar, pensa em mim como um abrigo final. E quando quiseres voltar, estou aqui. Quando quiseres chorar, estou aqui. Se esse amor acabar e não tiveres para onde ir, a porta não se vai fechar. Eu estou aqui. Quiseres voltar, estou aqui. Quando quiseres chorar, estou aqui. Se esse amor acabar e não tiveres para onde ir, a porta não se vai fechar. Eu estou aqui. A porta não se vai fechar, eu estou aqui. Yeah. canal 2 da Antena Web.